CD 5. Capítulo 5. Lúcio acordou sobressaltado. Respirava rápido. Deixou os olhos se acostumarem à claridade que entrava pelas venezianas quebradas das folhas de madeira. Uma goteira pingava dentro do cômodo acabado e envelhecido. Sobre as paredes não sobrara um centímetro da cor original que um dia recobrira aquele cômodo. Estava enegrecido e tomado por umidade. Um cheiro sufocante de mofo. Mas fora a melhor suíte que conseguira fora de uma muralha, um cômodo abandonado no meio da mata. De fora, não ouvia mais o barulho da garoa. Olhou por um vão na janela. O sol brilhava e seu estômago roncava. Olhou para o caixão colocado dentro do cômodo. O mestre Cantarzo repousava placidamente dentro de sua carruagem, movida à tração de escravo, enquanto ele, Lúcio, se fudia debaixo do sol para arrastá-lo ao norte. Lúcio apanhou o radinho de pilha de cima do caixão e foi para o terreiro à frente do cômodo. Saindo pela porta à sua esquerda, a uns 4 metros do cômodo, jaziam os restos de pedra que formavam a boca de um poço. O lacaio foi sentar-se num amontoado de tijolos do que fora uma mureta. Sintonizou o aparelho na rádio São Vítor. Ainda tocava o mesmo disco de quando se preparava para dormir. Era um disco com as melhores músicas de Ivete Sangalo. Gostava demais da cantora baiana, gostava pra caramba, mas 12 horas sem parar, haja axé. Colocou cuidadosamente o rádio numa das pedras. Sem comida, a marcha diária de 5 quilômetros acabaria reduzida, talvez até extinta. Merda de caixão pesado. Por que o vampiro precisava ser levado ao norte? Ser levado à bruxa Teresa? Para quê? A bruxa faria o quê? E a merda de serpente engolindo a tartaruga? Onde isso se encaixava? O que isso significava? Suspirou indignado enquanto desenrolava as ataduras da mão direita. Olhou com asco para a ferida. Desenrolou a mão esquerda. Que cheiro acre era aquele? Tinha pus nas duas mãos, as palmas em carne viva. Era bom que tudo aquilo valesse a pena. Enrolou novamente os panos imundos sobre as feridas, sorrindo. Sabia que valia a pena. Que estupidez ficar questionando esse ponto. Cantarzo aliviaria toda a dor e tornaria seu corpo imune ao mal. Cantarzo lhe daria vida eterna, vida eterna. Esse prêmio valeria qualquer sacrifício, fossem em intensidade ou duração. Teria todo o tempo do mundo para compensar a dor. Seria poderoso, seria filho do vampiro rei. Respirou fundo e levantou-se. No meio de uma segunda e prolongada inspiração, sentiu aquele cheiro sutil. Sutil para as narinas, poderoso para o cérebro, que fez o estômago roncar. Era cheiro de pão. Sentiu tontura. Abriu os olhos aflito. Estava faminto, pombas. Estava cansado das frutas. Queria carne, queria pão. Subiu na mureta. Viu um trilho de fumaça distante, subindo branquinho e vagaroso, sendo arrastado pelo vento e vindo parar em suas ventas. Voltou correndo para o cômodo só para conferir o caixão. Deixaria Cantarzo no abrigo? Seria seguro? A luz do sol não incidia diretamente sobre o ataúde improvisado, e mesmo que o facho de luz o alcançasse, não seria prolongada sua ausência. O vampiro ficaria bem. O que não podia era chegar numa choupana arrastando um caixão. Seria escorraçado sem deitar o beiço numa asinha de frango, numa fatia de pão sequer. E o que dizer quando vissem o caixão? Como explicar o morto? Ah, isso aqui não é nada, não. É só um vampiro morto que tenho de levar para uma bruxa, imaginava-se respondendo. Lúcio voltou para fora. Passou a tira do embornal a tiracolo, apanhou o rádio de pilha e começou a caminhar em direção à coluna de fumaça. Não tinha nenhuma fortificação naquela direção. Eram mulos vivendo na floresta. O que deveria existir ali, pertinho, era um belo de um covil de vampiros, isso sim. Caminhou 5 minutos. Quando a Ivete parou de cantar, ergueu o radinho para perto do ouvido. Estava mudo. Parou e sentou-se na grama procurando ajustar a sintonia. Talvez o dial tivesse escapado acidentalmente da posição. Mas não era isso. A estação estava muda. Ficou aguardando, aflito. Abriu o compartimento traseiro e mexeu nas pilhas. Só por mexer. Às vezes, só de cutucar uma pilha, ela voltava a funcionar. Mas não era isso. Tinha carga ainda. A rádio de São Vítor era que tinha interrompido a transmissão. Apesar de a fome deixá-lo à beira da insanidade, a curiosidade era superior. Estava com uma expressão séria quando uma voz feminina chegou através do alto-falante. Aumentou o volume junto com a gravidade em sua fronte. Desculpem interromper a Ivete, mas nós de São Vítor temos uma grande notícia para todos os amigos das fortificações que se mantêm fiéis na escuta, esperando por boas novas. Como prometemos, todas as manhãs, às 7 em ponto, daremos boletins dos progressos de nossos amigos bentos e soldados na sua cruzada contra os noturnos. É com alegria que comunicamos que, sob a liderança do maravilhoso Lucas, nós conseguimos pôr abaixo o maior covil de vampiros da região de São Vítor. O covil, distante cerca de 20 quilômetros ao norte de São Vítor, foi atacado durante a noite e os bentos, com ajuda do CLBI e do Tupã, conseguiram acabar com milhares de vampiros num único ataque. Um número grande de adormecidos jaz nas profundezas daquele covil e serão transferidos para São Vítor em segurança. A luta contra esses demônios da noite está só começando, todos nós sabemos, mas seremos vitoriosos. Contamos com as orações de todos vocês para que Lucas continue sua cruzada vitoriosa. Mais notícias e detalhes dessa gloriosa façanha pontualmente às 18 horas. Um grande abraço a todos os irmãos do Brasil e do mundo que escutam essa transmissão. Assim que a música voltou ao ar, agora um CD do sambista Jorge Aragão, Lúcio desligou o aparelho. Estava boquiaberto. O que estava acontecendo? O que era Tupã? Olhou para o caminho que tinha feito, pensando em voltar para o cômodo úmido e voltar para a trilha arrastando o caixão. Cada miligrama de insegurança que brotava em seu coração bastava para que ele se apegasse a seu amo. Não poderia perdê-lo, de forma alguma. Contudo, antes que se dobrasse a sua covardia, o estômago lembrou-lhe de algo mais urgente. Do trilho de fumaça riscando o céu, do cheiro de pão. Tinha de se alimentar. Tinha de conseguir remédio para as feridas da mão. Lúcio voltou a descer o caminho de terra em sentido ao cheiro de pão. Cantarzo teria de se virar sozinho por um par de horas ou dois. Se o lacaio morresse de fome, o vampiro não teria ninguém para carregá-lo ao norte, raciocinou o escravo, buscando escusas para afastar-se do vampiro e abastecer o estômago.